cachorro. Fazendo o que, né, bebê? Eu sou sua leoa gostosa. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina nessa sina, me beija na boca, minha mulher menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, minha foto faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Vilão particular, se eu subo nesse palco aqui, foi Deus quem me criou assim. E os holofotes em ao meu encontro, é que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo. Desculpa esse meu jeito soberano, mas hoje é por você que eu canto, é por você que eu canto. Sei que cê me quer também, olha que vozinha gostosa. Posso te ligar, meu bem? Que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Se tá fudido, vamos fazer amor, cantar o sertanejo antigo, me beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca de jornal. Pá, para, pá, pá. Ô bebê, se a vozinha